Tá começando Rádio Adolescentes, um programa feito pelas aldeias infantis. SOS Brasil. Apresentação: Thaís, Cauane e Andiara. Hoje estamos voltando com o programa Rádio Adolescente, comigo a Cauane, Andiara e Thaís. Vamos ter músicas e quadros e fique com a gente. Curiosidades do Alasca. O Alasca é um dos 50 estados que formam os Estados Unidos da América. Acredite se quiser. A temperatura média de junho é de 5 graus Celsius durante praticamente o ano inteiro. No verão, ela dificilmente ultrapassa os 20 graus. O Alasca é um dos estados norte-americanos com maior população indígena e de outras tribos representam 14% da população local. Em número, eles ficam apenas atrás dos brancos europeus. O Alasca é um território extremamente montanhoso. Só para se ter uma ideia, 17 dos 20 maiores picos dos Estados Unidos estão lá. Quase todos os alimentos consumidos no Alasca é importado de outros estados e países. A agricultura é quase inexistente. O estado é o maior exportador de peixes dos Estados Unidos. A principal atividade econômica é a extrativista, com destaque para a produção de petróleo, a principal fonte de renda do estado. Acredite se quiser, mas muitas cidades não possuem acesso por terra para chegar em algumas. O único meio de transporte disponível é o avião. O Alasca está a 55 milhas da Rússia e é o único estado a ter costas em três mares diferentes: o Oceano Ártico, o Oceano Pacífico e o Mar de Bering. O Alasca recebe cerca de 20 horas de sol durante o verão. No inverno, predominam o frio e a escuridão. Quase todo mundo anda armado por lá, principalmente nas cidades de pequeno e médio porte. O Alasca tem uma estimativa de 100 mil geleiras, que vão desde pequenos círculos a enormes vales cobertos de gelo. O maior número de geleiras e campos de gelo do mundo habitado fica no Alasca. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disse os loucos sabem. Só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Curiosidades do mundo da música. Curiosidade do festival Lollapalooza. Atualmente sediado em Chicago, nos Estados Unidos, o festival teve sua primeira edição fora dos Estados Unidos, realizada no Chile, em 2011. Só no ano seguinte o evento veio para o Brasil. Muito antes de ser famosa, no ano de 2007, Gaga foi uma das cantoras que se apresentou no festival. Na época, a recepção foi bem morna. Em 2010, já conhecida mundialmente, ela voltou como atração principal e performou num palco avaliado em $100 mil. O nome Lollapalooza é uma antiga expressão norte-americana e significa uma coisa extraordinária ou diferente. Em 2016, o festival, em 2 dias, atraiu 150 mil pessoas. Fading light. Oh, we were born Dica de filme, fala sério mãe. Ângela Cristina Ingrid Guimarães, mãe da adolescente Maria de Lourdes, Larissa Manoel, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha russa de emoções com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Fala Sério Mãe é um filme em duas partes. A primeira é narrada por Ângela Cristina, uma mulher com tamanha vocação para ser mãe que se torna hilária. Do tipo que entra em parafuso e concentra os clichês e as paranoias da figura materna. A personagem é concebida com o mesmo olhar satírico e afetuoso com que Paulo Gustavo compõe a dona Hermínia de Minha Mãe é uma Peça. Ingrid Guimarães constrói sua Ângela como a mesma caricatura de dona Hermínia, ao mesmo tempo absurda e real, arrancando risadas pela pronta identificação do público com o seu jeito, suas falas, suas manias e seus micos, típicos de mãe. Os ecos entre Fala Sério, Mãe e Minha Mãe é uma Peça são tamanhos que, quando Paulo Gustavo surge em cena para uma ponta, o riso é instantâneo. To the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Moldings and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. skeleton dance. I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. To live my life, I did. Oh no, oh, oh, oh. I don't want to live my life, I did. Oh no, no, no. Momento culinário. Dicas de culinária. Sorvete de morango. Ingredientes: uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma gelatina, qualquer sabor, 10 morangos congelados. Modo de preparo. Faça a gelatina normalmente e não leve à geladeira. Depois de pronta, ainda quente, coloque no liquidificador junto com o leite condensável e o creme de leite e os morangos. Bata bem, depois leve ao congelador em um pote com tampa para não formar blocos de gelo. Depois de congelado, retire do congelador e bata na batedeira para ficar cremoso. Volte para o congelador e está pronto. Existem diversas versões para a origem do sorvete. A maioria dos historiadores acredita que ele foi criado na China há mais de 3 mil anos. Nessa época, era uma pasta de leite de arroz misturado com neve. Que nojo. E ficava parecido com uma raspadinha. O sorvete na Roma Antiga era privilégio dos mais ricos. O imperador Nero mandava seus escravos buscarem neve nas montanhas e voltarem o mais rápido possível, para que ela não derretesse e desse tempo de ser misturada ao mel e à polpa de frutas. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed it till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Pelo ar, uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me contagia e até dispara o coração. Eu acho que já sei de onde vem essa força que me deixa assim. Está bem em frente a mim. É uma vibração, é tanta emoção que o corpo quer se agitar. Prepare-se, você fará uma viagem incrível. Quando eu terminar de contar. Atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Estamos terminando o programa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tá terminando. Rádio Adolescentes.